Uma produção de Eterno. Esta é a história de Moisés, o menino salvo das águas, o homem escolhido por Deus para libertar um povo. Há muito tempo, o povo de Israel vivia no Egito, mas os faraós já não lembravam de José e passaram a oprimir os hebreus. Com medo de que crescessem demais, rei ordenou que todos os bebês hebreus fossem lançados no rio. Mas uma mãe escondeu seu filho por 3 meses, até que não pôde mais. Ela o colocou em um cesto e o deixou entre os juncos do rio Nilo. A filha do faraó o encontrou e o chamou de Moisés, porque das águas eu o tirei. Moisés cresceu no palácio, mas seu coração era do seu povo. Um dia, defendendo um hebreu, feriu um egípcio. Teve que fugir para o deserto. Lá tornou-se pastor, casou-se, teve filhos e pensou que aquela era sua nova vida. Mas Deus o chamou: Moisés, Moisés, na sarça que ardia, mas não se consumia. Vá ao faraó e diga: deixa o meu povo ir. Moisés hesitou: quem sou eu para isso? Mas Deus respondeu: eu estarei contigo. E assim começou a jornada de libertação. Moisés enfrentou o faraó, trouxe sinais, pragas e promessas, até que, numa noite silenciosa, o povo de Israel partiu, caminhando em direção à liberdade. Diante do Mar Vermelho, o povo teve medo, mas Deus abriu o caminho e eles passaram com os pés secos. Moisés guiou o povo por muitos anos, subiu ao monte, e ali Deus lhe deu os 10 mandamentos. Mesmo com falhas, Moisés foi fiel e viu a terra prometida de longe. Seu nome ecoa na eternidade, como líder, profeta e servo de Deus. Essa é a história de Moisés.